E aí, galera, eu sou o Carlos Eduardo, Carlão Frango Louco. Vamos para o primeiro cast Papo de Carona. Vamos ver o que que isso dá, hein? Parece que a parada tá engraçada. Vambora! Mas é dureza, viu, bicho? Você chamar a mina pra sair. Eu sei que é dureza, mas eu tô falando assim, pra mulher. É mais confortável, lógico. Eu acho que você não vai deixar de ter a companhia da pessoa que você gosta, só que o cara não tem carro. É, não, mas isso aí é um fato que, tipo assim, a maioria hoje aí. Mas aí a mulher não tá interessada na pessoa do cara, não. Ela tá interessada em lucrar uma coisa. Sim. A custa dele. Aí não tem como, não. Você tem que procurar um homem que tem condição de te bancar. Não, já não concordo. Claro que sim. Como é que você vai... Não concordo. Se você tá procurando um homem pra te bancar, você não tá interessado em ficar apaixonado. Não, isso eu tal. Concordo com você. O que eu tô discordando é no sentido assim, eu tô tentando conquistar a menina e fica mais difícil eu conquistá-la, sendo que eu não tenho carro. Não. Claro que sim. Claro que não fica. Claro que sim. Eu acho que a maioria dá pra trás quando você descobre que você é fodido. Ela pode até topar de sair com o cara, vamos encontrar aqui, geralmente encontra em tal lugar. Beleza, vamos encontrar de novo. Aí o cara começa a dar uns beijinhos, vou te levar em casa, não tem como levar em casa. Não, mas tem sim de ônibus. 3 horas da manhã em Belo Horizonte? Mas se o cara tá com atenção com a mulher, ele pega ônibus, deixa lá na porta da casa dela e volta pra casa dele. 3 horas da manhã não tem ônibus em Belo Horizonte, não? Fica no ponto esperando. E se a menina morar num lugar que é meio perigoso? Ah, eu já tive uma namorada que já aconteceu do ônibus dela parar de passar. Eu falei assim, você vai ter que dormir lá em casa. Eu não vou te levar em casa. Sem segundas intenções? Não, sem segundas intenções nenhuma. De boa. Tranquilo. Ela dorme num quarto lá na casa da minha mãe. Isso é legal. Ela dormia num quarto e dormia no outro. Não, sim, mas a gente, você fala a minoria, né? A minoria. Não, você fala, é sim, Lu, que isso? Claro. Não. Eu mesada aí em peso, se o caboclinho não tiver um Fusca, um Camelo não sai do cara. Ela tá interessada no cara, não. Ela quer. Não, Lu, eu não, vejo. Ela quer o conforto. É, eu vejo, é isso. O cara conseguir levar a mulher, dá um conforto. Fala assim, não, eu tô preocupado com ela, vou levá-la de casa. Eu acho muito mais bonito isso, o cara. Não, mesmo que ele esteja a pé, não. Vou ficar aqui, vou te fazer companhia, não vou deixar você sozinho, não. Ou eu te levo, eu vou de ônibus, eu não tenho dinheiro, não tenho carro. Mas fala a verdade, a mulher não cansa toda vez de ir andando de ônibus? Se você tá gostando do cara de verdade, não. Você sabe que ele não tem condição. Ele vai fazer o quê? Vai roubar pra ter um carro? Ah, mas não. Eu acho que nessa condição, eu acho que o cara cansa mais do que a mulher. Chega um ponto que o cara fica puto, que aí o cara toma sei lá, a decisão e fala, comprar um carro velho e boa. Não, a gente tá falando carro, mas... Entenda, moto. Veículo, qualquer meio de transporte. Hoje em dia, uma moto é 5 mil, tô errado, cara? É, não, 5 mil você compra uma moto aí, 125, te leva pra qualquer lugar. É, você compra uma moto hoje com R$1. É, você dá, sei lá, R$200 de entrada e divide milhões de prestações de 190. Não tô falando. É muito simples. E aí, por isso que eu acho que a mulher. E eu acho que ela não tá errada de tá com um cara que tem... Gente, claro, todo mundo quer conforto. Conforto. É o mínimo, né? O mínimo, a gente parte do pressuposto que é o mínimo. Ela não tá afim. Claro que faz uma presença maior. Ai, se chegou o no cara ponto. tiver uma caranga, né? De transporte. É que seja que qualquer parte. Um. Não, é, que seja um Fusca, cara. É. Mas você não vai molhar na chuva. Se apaixonar ou se interessar por um cara. Hoje em dia ninguém se apaixona, tiver, não. Só se ele tiver. Ah, não, peraí. Aquele ali não tem nada, não tá a pena, vou nem olhar pra ele. Vamos lá de cá que aqui. Vamos exemplificar. Vamos exemplificar. Você não tá querendo relacionamento, vamos você tá querendo alguém pra te bancar. O João trabalha com a gente e o João quer sair com a Maria. Porque ele viu que trabalha no andar de cima do prédio. chama a Maria, faz um meio de campo, ah, vamos sair com a turma, não sei o quê. Sai, depois fica conversando, rola uma química deles, acabar os dois. Acabar ficando. Na hora de ir embora, se o João fala assim, ó, eu vou de ônibus embora, então não fala nada, então deixa a mulher sozinha, ó, você, agora aí você pega o seu transporte. Perdeu o ponto. Isso, então você já respondeu a primeira pergunta. A segunda, como que ele vai falar que ele não tem carro? Se ele vai falar assim, ó, eu não tenho carro, não tem como te deixar isso, em casa. É, não, tem sim. Ah, eu acho que aí ele o cara pode pelo menos fazer a gentileza de deixar a moça no ponto até pegar o ônibus. Pode, né? Deixar ela no ponto. Pois é, só que nesse sentido, o João não tá perdendo um ponto, não, que talvez a Maria esteja esperando, não, que ele, que ele já tenha uma condução. Não, tô falando por mim, vai perder ponto se simplesmente. Ah, então tá, tchau, tá? Você vai no seu ponto que eu vou pro meu, que eu não beleza, tenho. O João virou e falou assim: ah, vamos. É, beleza, a gente ficou. Eu vou embora pra como cá. É que você vai embora? Ele deve perguntar pra ela. Ela falou: não, eu vim de ônibus, eu vim de tarde com as amigas, eu não sei como é que eu. Ele falou: olha, eu não tenho carro. Mas eu te deixo no ponto, ou eu chamo um táxi pra você. Isso. É isso que ele exatamente. Faz e com você dá certo? Claro, claro. Pior é que ela me beijou, me alisou toda a noite toda, depois vai me largar qualquer coisa. Aí é desaforo demais. O mínimo que ele fazer é levar pra tomar um café, né? Aí é desaforo demais, uai, que isso, tá muito folgado. Ai, ai. Não é assim não, uai. Agora, se eu sou periguete, tô querendo só dinheiro, eu não tô, eu posso ser o capeta. Ah, tem carro? Certo. E isso aí acontece mais do que a gente imagina. Pois é. Porque você, vou te falar, você pensa bem, vamos falar de jogador de futebol. É. Que é a classe de homem mais idiota que eu acho. E rica, sim. Eu te falo, se fosse um homem comum, Ronaldo Gordaço, aquilo tem competência pra conquistar alguma mulher? Não vou falar nem as top que ele andou, não. Você tá a feinha lá do bairro dele. Você tá falando intelectualmente? Zero. No senhor, hoje eu acho que ele tem. Deve ter dado uma melhoradinha. Hoje eu acho que ele tem, porque mas ele viveu assim, em várias culturas diferentes. Ele teve com várias pessoas que ele deve. Não é possível não aprender. É natural, nada, né? É natural eu ver uma pessoa que se dá bem e eu falar, pô, o que, que esse cara faz? Deixa eu ver. Tentar fazer parecido. É, o que, que faz diferente de mim que ele é mais popular? Vou falar se assim, eu quero ser popular. Então, ou então é adquirir natural. Conhecimento mesmo pra poder conversar melhor, pra ter assunto. Sim. Dizem que o Ronaldo, especificamente, fala, lê não, bastante. Fala várias línguas, fala eu várias falar. Línguas. Ele não lê parece, bastante. Pelo, não sei, então é porque ele é extremamente tímido. Porque pelo jeito dele na entrevista, ele não passa pra mim mais de uma pessoa. Sabe o que? Ele não articula, ele não sabe falar direito, né? Fica. Quem lê muito. Ô, Lu, mas por exemplo. Eu acho que tem mais facilidade. Você acha que eu falo bem? Falo. Só que se eu ficar na frente da televisão, onde que eu não sou acostumado, será que eu vou falar bem? É. Ah, talvez no princípio. É o cara tá. O cara não tá no meio dele, não, né? Mas ele vive dando entrevista, não, tá tudo no meio bem. Dele. Sim, mas você dar entrevista é diferente de você ficar sentado na frente de uma câmera. Exato. Porque você tá ali, você acabou de sair do calor do jogo de futebol, o cara chega, pô, Ronaldo, e aí, como é que foi o jogo? O que, que você achou? Não sei o quê. Assim, aí ele fala, ah, o jogo foi assim, tal, não sei o que, beleza. Coisinha, pouco que ele fala, eu acho ele idiota falando. Sabe por que você acha ele idiota? Porque ele não é extremamente verdadeiro. Porque, pode ser isso, sabe também. Por que, que ele não ele é? É bem falso. No sentido, assim, mas que eu falo. Ele fala o que ele tá sentindo. É, porque o cara, ele é um mito. Fica medindo. Ele é um jogador lendário do futebol. Ele é fato, ele é igual o Pelé. Ele é o Pelé falou um monte de besteira porque ele já foi considerado o melhor do mundo e não tinha. É o ponto fora da curva, né? Tem um aval pra falar qualquer idioma. O Pelé já tá velho, ele pode falar o que ele quiser. Agora o Ronaldo, ele tem uma imagem e ele ganha dinheiro com a imagem. Ah, é, mas ele fica lá se embolando com o traveco? Mas cada um tem cada um gosta do que gosta, né, velho? O cara pode gostar de trave. É. E ser o cara mais foda do futebol do mundo. É. Que foi o que ele foi. Exato. Não dizem que o Richarlison é viado, mas vira e mexe, o cara tá com uma mulher bonita. Ah, isso é mídia, né? Paga. E outra coisa, o trabalho dele é jogar futebol. É jogar futebol, não tem nada a ver com a vida pessoal. Não é. Mas o pior é que acaba envolvendo a vida pessoal. É, não, isso aí é porque o cara tá. É a cara dele que tá ali, né? Exatamente. Por isso, todo mundo vai comentar. É verdade. Ah, então se a gente tivesse preocupado mesmo com a imagem dele, a gente tinha que tomar mais cuidado. Ah, eu gosto de travesti. Não, a gente não tava. Falando, ninguém tem nada com a gente isso. Não tava comentando do Bruno outro dia, já que entrou no futebol, já vacilão. Vacilou. Se ele chega para um diretor do Flamengo, me ajuda, faz pelos meios normais, eu acabar com essa mulher. Não, beleza, você vai pagar R$1.000 de pensão, R$2.000 de pensão, pronto. O juiz determinou, acabou, você vai viver sua vida e pô. E ela não vai te encher o saco. Vai te encher o saco, a gente vai te blindar. Como. Você vai poder ver seu filho, sei lá, todo final de semana? Ou quando você quiser. Ou quando você quiser. Ainda bem, a cara que não ia querer era de jeito nenhum. Exato. Só pagar e boa, né? Não, e o dinheiro, eu não quero nem ver a cara. Então, aí fez o que fez por causa disso. Por isso. Falta de instrução. É, falta de instrução. Porque todo mundo em volta dele tá com o pensamento igual dele. Não achou um. É, e outra coisa, né? Quem anda com porco, farelo come, né? Não tem jeito. Fato, assim, pra esse caso. Específico, assim. Pretende se aproximar. Mas vamos voltar lá pro Johnny e pra Maria. Eu acho, eu ainda tenho, não muda na minha cabeça, que a grande maioria das mulheres se incomodam se o cara não tem um meio de transporte. Não, gente, é ruim. Não é bom. Vai, delícia namorar de ônibus, certo? Não vou falar. Claro que com carro é muito mais confortável, nem se compara. Mas se você está procurando uma pessoa para um relacionamento, você não pode simplesmente falar assim, não. Mas eu acho pra que hoje em dia... Eu vou passar para essa... Você não pode usar isso como critério de eliminação? Não. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para derrubar sua tese. Quem que sai hoje para procurar um relacionamento? Ninguém sai pra arrumar um relacionamento. Não é uma coisa fácil. O relacionamento, ele, no meu entender, ele acontece. Vamos citar o caso, tá gravando, mas ele pode cancelar dele. Não é igual você sair pra comprar pão. Você sabe que vai chegar lá na padaria. Ele é casado com a mulher dele hoje porque a mulher dele cortou ele. Lá no começo. No começo. Então. Tá vendo? Não é uma coisa exata. Você fala, não, hoje eu vou sair porque vai ser hoje que eu vou arrumar um namorado. Não é fácil assim, não é igual você sair pra comprar alguma coisa e você já sabe que loja que é, você sabe que você vai chegar lá na loja. É, não, ter... esse tipo de coisa é uma coisa que acontece quando menos se espera. Exatamente. Que aí você acerta a boa. Ou não, a ruim, né? Ou não, né? Ou não. Agora, quando você pensa em relacionamento, como que é o tipo de pessoa que você quer? Ó, uma pessoa que gosta de exemplo. Você de verdade. Uma pessoa que não seja igual a eu. Pra começar. Tem que ser uma mulher, né? Começar. Já começa por ser mulher, né? É. Sempre sou oposto. Então, no nosso caso, mulher tem que ser macho, tem né? Tem que ser homem. Gay que tem, né? Você reza pra não pegar um homem gay fingido de homem. Não, você tem que rezar mesmo, porque eu vou falar com você, viu? Hoje o trem tá embaçado pra caralho. Você arrumar um sócio. Exatamente. Aí, o que mais você quer? Uma pessoa honesta, de caráter. Eu falo pra vocês. Quando eu comecei a namorar, eu até virei pro meu padrinho de casamento. Eu falei com ele, não, tô precisando arrumar uma namorada. E surgiu mais ou menos do jeito que eu queria. Uma pessoa que fosse de família. Exatamente. Uma pessoa que se preocupasse comigo e isso eu vi depois. Que eu gosto que dela. De ela gosta de mim. Exatamente. Só que isso eu vi com o tempo. Sim. O namoro a gente tem é pra isso. Agora, eu falei com ele, eu tô disposto a namorar. Só que eu não saí pra procurar esse namoro lá na boate. Não, gente, mas esse negócio de boate ou no carnaval ou na igreja também e tem outra coisa. E tem outra coisa. Mas você só sabe. Sem eu imaginar. Você só sabe se o relacionamento vai pra frente quando você começa a viver com a pessoa. Enquanto ela tá na casa dela é e você tá na sua, tá a parada é outra. Algumas coisas do caráter você consegue perceber. Véi, mas depois que você mora junto, o trem é diferente, cara. É aí que você vê se vai dar certo mesmo. Se você deu certo no começo, assim, bicho, você pode ir tranquilo. Porque diferença vai ter mesmo. Mas vai aí ter você... problema, vai ter. Mas claro. Isso é ajustado porque você tá morando com uma pessoa que você nunca morou. Eu acho que o ideal para um casamento seria você fazer um estágio. Você faz um estágio de viver junto com a pessoa antes, cara. Pra ver se vai virar. Não, porque se não virar, véio, você pode sair fora porque não vai dar certo, cara. Isso é fato, cara. Isso é fato. Mas não dá questão certo. De estágio é muito. Não é uma coisa que dá pra você definir, cara. Você tem que ir levando ali. Quem tem a possibilidade de conhecer, né? Não é todo mundo. Os namoros. evoluiu muito, né? Hoje em dia você dorme na casa da sua namorada. Ah, não, mas dormir não é. Mas não é a mesma coisa. Eu sei, mas vamos pegar assim o histórico. Não. O namoro de 1980 até o namoro de hoje. Não, quando eu comecei a namorar, você não tinha dessa de dormir na casa de namorado, não. Pois é. O bicho pegava ainda, tá doido. É, eu coloquei velho, mas não. 90, no início dos anos 2000. Início dos anos 2000. Ainda não era tão descarado como é hoje. Hoje em dia a pessoa pode namorar, pode ir. Hoje em dia tem gente namorando em casa que pai compra a cama de casal para o filho ou para a filha, para ficar à vontade com a namorada. Porra. É foda isso. Mas antes, pra gente fazer qualquer coisinha, meu filho, era no motel escondido. Mas o que eu quero dizer é que assim, você já tá fazendo o test drive pra ver. Não, primeiro você beija pra ver se o beijo rola. Isso. Beleza, fiquei com a pessoa. Aí tem. Bom. Não, antes de beijar tem a conversa. Porque se a conversa for horrível, você não quer nem beijar. Não, ultimamente tá nem beijando. Nem conversando. Nem conversando, não. Não, não, não. Esse passo da conversa. Tá muito passada, não, essa, gente, rolou. Essa parte da conversa agora é teclar no Facebook, né, não, velho? Nem Facebook eu não tenho. Aí, não, mas aí você tá nos anos 2000 mesmo. Aqueles caras já estão 2000. Não, tem que começar ainda, né? Não, esse negócio de sair beijando, não. Isso é muito estranho. Concordo. Beijar um cara que você nem comeu. Só que, olha só o nosso perfil. A gente tem mais ou menos a mesma idade, todo mundo aqui já é cabeça aberta, já é experiente. É, não que eu não. A gente não é adolescentes não. Que só querem. Oba-oba, né? Oba-oba. A gente quer um oba-oba e mais um guarda. A gente quer, a gente quer o conteúdo, né? É, não é só oba-oba. Pra chegar no oba-oba. Claro. O oba-oba só é bom quando tem? Tem conteúdo. Tem que ter conteúdo. Não, ou não. Sim. Não necessariamente. Sim. É, quando você tá à procura de relacionamento, sim. Quando você não está à procura de relacionamento, você quer... Não dá pra dividir isso, não, ué. Não, quando você não tá querendo relacionamento, você quer putaria. Você só quer chegar, rangar e sair fora. Homem pensa exatamente isso. Concordo plenamente com o meu amigo Carlos agora. Vocês dois estão... Com a mulher é muito sentimental. É, ué, então. Ela quer... Ela vislumbra um príncipe encantado que não existe. Mas isso aí, mas o... Não, se aparecer o príncipe encantado, a gente vai adorar, né? A gente sabe o que é. Não, o príncipe encantado é o marido, que ela acha que vai protegê-la. Que é o cara que vai escutar ela falar merda a noite inteira. Que é o cara que vai conversar com ela quando chegar em casa cansado e puto. Que ela vai começar a conversar, aí você vai estar fazendo alguma coisa, aí você vai parar pra prestar atenção na mulher, então, porque ela tá falando com você e ela necessita. Então, se os dois não tem afinidade de conversa, como é que vai fazer? Ah, não, aí não cala, aí não junta, né? Aí não, por isso eu tô falando. Mas é por isso que eu falei que o ideal é que, tipo assim, os casais, antes de se casarem, passassem um tempo juntos, vivendo junto, pra ver como é que é. É, um ano. Tá, às vezes não dura nem isso. É. Na primeira semana... Às vezes no primeiro mês já bagunçou. Não, não vai dar. Não. Então, por isso que eu acho que antes tem que ter uma conversa, porque vamos supor que você já sai logo beijando, pronto, beijo. Aí no intervalo começa a conversar e só fala asneira. É, não é isso. Aí como é que você faz? Não, você não fica. Você fica e vai ser uma experiência. Porra, esse cara é um ridículo. Não, gente, e sai fora. Não, nossa, e, não consigo não, então eu tô muito atrasada, eu não consigo não. Tem que começar a falar. Mas o problema é depois que você começou a ficar com ele, ele começa a falar merda com você. Ah, não, aí tem que correr. Você dá. Ué, então pronto, aí você já pegou mesmo. Não, endereço. Não atende, ninguém ignora. Mulher tem a mesma coisa que homem. Mulher tem a mesma coisa que homem. Às vezes tem atração física e fala assim. Tem. Ah, não, esse cara é babaca, mas eu. Mas eu não pegaria porque ele é bonitão. Tem. Mas não sei se rende muito tempo. Porque homem é assim. Às vezes ele tá com a menina mais linda, só que o conteúdo que dela é fraco. Sim. Você fica uma ou duas vezes e sai fora. Isso é fato. Agora, uma coisa que é normal, podem até não aceitar, mas é normal, é tanto homem quanto a mulher, às vezes procurar só sexo. Assim, só não, quer... Não, hoje tá descarado só isso. Só quer transar. Tá só quer transar. É compromisso de jeito. Pessoal só quer... Tirou uma ali, relaxou, já valeu. Já animal já, se né? For bom, se for bom, você até repete. É, se for bom, semana que vem a gente conta de novo. Do mapa, pô. Não dá endereço, não dá telefone, não dá nada. Te liga, hein? Te liga. Nunca mais. A gente vai marcar. Nunca vamos marcar, mais. Vamos marcar. Famoso, vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar. Beleza, vamos marcar. Nesse lugar aqui, eu já sei que eu não vou voltar nunca mais, pra não correr o risco. É... É, não, tem. Não, as pessoas mais velhas que eu conheço que falam que o relacionamento deu certo, é exatamente isso. Olha, chega um determinado momento, o peito da mulher caiu, ela tá cheia de estria. Não, tá, começa a... Virou um bagaço. Ah, mas vocês não falam vocês, não. Escuta, ficou careca, barrigudo. Na cabeça do homem que é apaixonado com a mulher, ele sempre vê aquela mulher que ele apaixonou por ela. Ele sempre se apaixonou por ela. E aí ele sempre vê ela linda, sempre vê ela bonita. Claro que ela, quando se arruma mais, o cara fica apaixonado. Mas o intuito do que o pessoal mais velho fala é o seguinte: eu converso, eu sou amigo da minha esposa. Eu sei... Ela me conhece, eu conheço ela, eu sei o que, que ela está sofrendo, o que, que eu estou sofrendo. E isso que leva o relacionamento pra quando frente. A pessoa é mais velha. Para frente. Fisicamente fica, já não tem mais nada. Às vezes você dá uns beijinhos, mas não é a mesma partes, coisa. Né, que é homem também acaba. Vocês não ficam achando que vocês não acabam, que vocês acabam também. Só que tem aquele ditado que o homem, eu tenho uma mulher de 40, toca duas de 20. Ah, tem aquela também, né? Diz que o homem envelhece e a mulher apodrece, né? Que ordinário. Não podia perder a piada. Mas é esse negócio de relacionamento é foda, cara. Quer sair por cima? Que isso? Ué, Lu, geralmente quem fica por cima acaba sendo. Aí fica, ó, se só vocês ficam por cima, fica muito repetitivo, né? Repetitivo é sem graça, vamos combinar, né? Em pezinho também é legal. Né? Tem que variar, né? A mesma situação todo dia não tem graça. Né? Ah, não é, ué. Tá certo. Tem que variar a salada, pelo menos. Claro, né? Vai. A repetição traz o cansaço. É louco, nó, e traz mesmo, viu? Porque o movimento repetitivo ali. Mas o Lé gostou, viu? Então tem que ser criativo. Com certeza. Não, esse negócio de criativo, a gente, homem, é muito machista. Porque a gente deixa a criatividade sempre pra mulher. Por conta da mulher, isso aí é um fato. Fato. Ah, a nossa vida tá muito rotina. E a mulher tem que ir criar atrás. O clima, você que tem que ir. Às vezes você chama a sua mulher, vamos pra uma festa depois, vamos passar no motel. Não, a gente não precisa, não. Precisa. É, não, tá, só porque tem casa. É. Que não, porque quando você namora. É, vamos. É, vamos pro motel. É. Quando você é casado, não vamos mais pro motel. Não precisa, porque agora a gente tem casa. É, isso aí, eu encaro esse problema. Apesar do que eu tô encarando esse problema, mas é por falta de grana mesmo. Ah, meu filho, acelera. Tá olhando abatido, os carros. Os caras é muito cuzão, né, velho? Mais ainda. Mas, tipo assim, a hora que eu estiver sobrando a grana, eu gosto, eu acho legal ir no motel. Principalmente aqueles motel que tem umas cadeiras diferentes. Ah, eu assim, não. Ah, eu acho doido demais. Ah, sempre achei doido. Eu acho que a questão da hidra. Mas eu acho que é o seguinte, velho, o motel não é pra você ir fazer nada romântico, não é pra você ir fazer putaria. Ah, não é não. Ah, eu acho que sim. É pra você extravasar, porque é o seguinte, às vezes você tá no seu apartamento, velho, você tá fazendo aquele amor gostoso com sua patroa. Dá um outro lado. E você não dá os gritos, né? Você não pode fazer, você não pode empolgar nada, porque a cama começa. Pô. Colchão no chão. Mas, pô, velho, tá, beleza. Aí você tá no êxtase lá e você vai enfiar a cabeça no travesseiro e grita. Pô. Gol! Gol, é. Que agora, tá jogando? Não sei. Agora, quando você tá no motel, tá todo mundo ali fazendo a mesma coisa. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, tipo assim, se você der um gritão lá, ficar muito louco na pista, ninguém vai estranhar, uma coisa normal. É. Sua mulher também pode empolgar e gritar. Você pode falar putaria alta. Agora, ninguém vai ligar pra vocês. Motel pra mim é como se fosse um parque de diversão. Eu acendo todas as luzes, apago todas as luzes, ligo o ar-condicionado. Ah, eu também. Eu acho legal demais aqui. Tanto de coisa. Mexe tudo, fico olhando pro espelho. É legal olhar pro espelho. É bacana. Você se sente num filme. Você fala, beleza. Fala assim, não, vou me arrumar pra você. Aí você já liga a televisão, um filmezinho, vou fazer isso. Dependendo da empolgação, dá vontade de você rasgar a roupa, né? Você louco logo, né? Ah, eu gosto quando minha esposa usa roupinhas, cara. Roupinhas são sempre legais, viu? São enfermeiras. É, esses trem é tudo bacana, cara. Eu prefiro lingerie. Também. Uma mulher com uma bela lingerie. Um espartilho. negócio é meia? Meia calça com cinta líquida. Ali, fica de cara, aquele trem é bacana. Aquilo é bacana. Eu acho mais sexy do que cara. Remetes a seriados de Hilda Furacão. Cores, galão. Não, agora foi lá no futebol. Cor vermelha é um trenzinho. Isso, eu acho que lingerie. A lingerie é uma lingerie, é de renda, né? É renda que fala, é isso? Like, sei lá. É esses três. É isso aí. Essas, oh, que isso, então, isso aí dá uma... Eu acho que isso aí dá uma... Dá uma pimentada legal. Maior do que fantástico. Aí eu acho que... Eu não sei se dá maior, mas eu gosto dos dois, ambos os dois simultaneamente. Eu sei que homem gosta muito. Deve ser por isso que vem aquele ditado que o homem gosta da mulher que seja uma dama na sociedade e uma puta na cama, né? Será que é por isso? Será não, absolutamente é por causa disso. O problema é a mulher se topar, usar uma... É, tem isso, né? Mas a mulher, não, vou fazer um surpresa pro meu marido depois de 20 anos. Ah, vou me fantasiar de tiazinha. Aí você chega lá. Ô, Batman! Fala, é Batman. Coitada. Ah, essa é velha, mas é gostosa. Ele tava esperando a hora da piada. Eu vi vocês falando de fantasia, eu levei na hora. Tá na cara na mesma hora. Ai, mas é legal, cara. Essas coisas que alimentam a relação. Sim. Apimentam a relação. Você deixa falar que a rotina não funciona. A rotina. Na hora que você mexe com a cabeça, tanto do homem quanto da mulher, você fala uma sacanagemzinha. Só que mulher não é ligada a esses trem. Eu, pelo menos, não sou um negócio de fantasia. Ah, um bicho de bombeiro, bicho de marinheiro, né? Eu não tenho tesão nesses trem. Eu, pra te falar mas a verdade, eu nunca usei esses trem. Eu nunca usei fantasia pra minha mulher, não. Mas se ela pedir, eu farei com o maior apreço pra ela, sem problema. Pô, já fiz. Fácil. Já zoei, já. Ah, tá no motel, vou dançar pra você. Ô, só nós dois, beleza. Você faz umas coisas ridículas, mas que os dois estão curtindo. Eu acho que homem é mais ligado nesse negócio. Porque vocês têm mais necessidade de variar. Pra vocês é mais cansativo a mesma mulher todo dia. Eu não sei, eu já escutei de alguém, alguma pessoa que já estudou essas coisas, não sei se eu li, que o homem, pra ele ficar excitado, é só ele pensar. Exatamente. A mulher nem sempre, ela tem que criar vocês toda uma estrutura. Muito visual. E uma bunda acabou. É. Não, nem sempre. A mulher. Não, adolescente é assim. Muito visual, não. Sim. Eu tava até comentando com o Carlos, ele até falou, não, eu gosto de zoar, mas não faço nada. Eu também, eu gosto de ver, eu falei com minha esposa, eu olho. Ó, uma coisa que é legal, que nem todas as mulheres gostam de fazer, mas quando você acha uma que gosta é super bacana. É ver filme de sacanagem. Ah, isso é horrível, gente. Não, aí, viu? Viu? Eu não tenho esse problema, porque a mulher gosta. Ah, eu acho que ela gosta. E eu, é do caralho, velho. É do caralho. Porque se fica os dois assim, vendo aí, tipo, legal, né? Pô, olha lá. Mas pelo menos vai ser uma história, vai ser um conteúdo. Isso que as mulheres é doido. O negócio é de malesco já. Não é. Já começa a ser uma. Ah, não. Mas não é o que a gente fala. Filme pornô é pra homem. Porque mulher, vocês fantasiam. Vocês têm que ter tudo história. A gente fica mais excitado com. Dependendo de um casal da novela, por exemplo, tá fazendo sucesso. Não vou falar esse teu que essa menina, não, que deve ter essa novela. Só Jorge é legal. Né? Fala da data, que senão depois a gente não vai saber que teu é o Salve Jorge. No final, antes de eu terminar a gravação, então, eu falo. Um casal queridinho da novela ou do cinema. Ah, você tá falando tipo Fernando Montenegro e Tarcísio Meira. Ah, não, acho que não. Porra. Regaçou agora. Deus me livre aí. Ah, não, eu não acho, eu não entendo essa barreira. Fica que a maioria das mulheres tem. Ver um filme de sacanagem. Chato. Mas eu acho que é muito do como é a mulher que é demais. Ela sempre pensa na história que vai chegar naquilo. Isso. Homem não. O homem sempre quer aquilo. Que já é direto ali. Não, pra que enrolar, gente? Aí é grosseiro, por isso que ele não. Não, eu falei uma coisa, não pra é que enrolar. Não teria problema nenhum em assistir se tivesse um com um pouco mais de. romantismo, com um pouco mais de... Você fala que você queria que tivesse mais preliminares. Romantismo, romantismo de filme pornô dura 2 minutos. O resto é... Se durar. Eu nunca vi nenhum com romantismo. Sempre tem uma historinha, né? O cara foi entregador de pizza. Né? Já chegou. Mas já abriu a porta. Já abriu, o cara tava pelado, a mulher já gostou. Não sei o que. A mulher já olha, o cara da pizza, já pega na mala dele, vem pra dentro. Fica meia hora lá. Isso aí não pode ser considerado história, não. Não tem história. Meia hora o cara lá e o cara nada de gozar. Não, é. Aí depois a gozada é fake de mangueira de bombeiro, isso, né? Que tá... É isso aí. É por isso que não tem graça. Porque você vê que é uma coisa falsa. Mas se colocar um menino de 15, 20 anos lá, 18 anos. Hora que fica dura. É por isso que não tem graça. Porque você vê que é um negócio falso. Agora quando tem uma história, tem uma coisa assim. Tal, é tipo o Cine Peitinho. É. Se tivesse mais filmes desses. Você gosta daqueles tipo filmes pornô que. Pornô que não mostra. Que só mostra peitinho. Não, gente, pode mostrar tudo. Não, não tem nada disso, pode mostrar tudo. Como diz o senhor K, é só uma bandinha, peitinho. Não, não só a curva da auréola ali, do peito. Não, não tem nada disso. Não. Pode ter tudo. Só que tem que ter um envolvimento verdadeiro. Aquilo, pelo menos. Que é falso. Mas quem que é verdadeiro num filme pornô, Lu? Ah, gente, ó, então não tem graça. Às vezes... Ah, tá. Então pra você ficar vendo esse trem falso aí, é porque... Ah, então eu não tô te interessando. Ah, então se fosse um vídeo caseiro, como você assim assistiria? Provavelmente, porque um vídeo caseiro deve ter mais romantismo. Ou não. Mas de repente a pessoa sabe que tá sendo filmada. É, tem isso. Aí às vezes o cara tá lá mandando a ver, dá um tchauzinho pra câmera, né? Eu avisei! Eu não falei! Pelo amor de Deus, aí você pode cavar um buraco e ficar lento. Nossa senhora! Porque eu vou fazer de processo. E aí, minha filha? Depois que eu já viu? Viu? Quem é que vai adiantar um processo? Isso aí já tá nos milhões de HDs por aí, né? Vida, e você tem dinheiro que paga, tem processo que dê jeito. Você já tá desmoralizado. Não é que é desmoralizado, nós tá assim. Hoje em dia não dá nem pra mudar de cidade. Não, é que ele pode mudar de cidade. O Facebook tá no país inteiro. Não tem que mudar de mundo. É, de planeta. Tem que cancelar a conta do Facebook e criar outra conta. Não adianta, todo mundo vai ficar falando do mesmo jeito. É pior ainda, você vai ficar naquele gasto. O que que estão falando lá, a gente não sabe. Isso aí é terrível. Nossa, mas o cara tem que ser muito pilantra pra fazer um negócio desse. E tem. Aí vou te falar uma coisa. Aí é triste. Mas é porque... É questão de mercado. Muita oferta, a procura começa a ser banalizada. Exatamente. Oh, agora falar aí desse negócio de oferta e procura, hein, bicho? O cara que é homem mesmo, tá acabando, né, velho? Tá. A galera tá tudo virando viado, cortando pros dois lados. Não, isso aí já era. Não, eu acho. E a moezada que quer casar não tá achando marido. É. Não vira, não. Mas... Tem jeito de virar, não. Essa pessoa já quer dizer, a mulherzada que quer ficar com o homem não tá achando homem, não, né? Tá achando, porque... Não vou falar de casamento já tá uma coisa. Já tá assim, bem pra frente, né? Já tá uma coisa. Mas a mulher quando fala assim... Só se acha um homem que é homem outra. De verdade. Não, aí sim. Uma amiga fala pra outra. Não, isso aí tem mesmo, meu marido tem mesmo? É bom, não sei eu o quê, não sei o quê. Mas tem isso mesmo? Cresce mesmo o olho. Tem... Claro que cresce, acho que eu vou falar. É verdade? É verdade, Lu? Rola isso mesmo? Claro que é, ué. Se falar você é casado cara... com o João lá. É. Mas não vou falar que ela vai chegar lá descaradamente dando em cima, que ela vai deixar bem claro que o cara tem que chegar. Tá chegando, se ele chegar, ela vai abrir as pernas. E aí ela vai querer bagunçar o casamento pra ficar preto. Olha o peão de peixe, né? Desceu o peão agora. Acabou de largar a obra, agora já vem também fervendo. Não, isso aí é uma coisa que pelo menos eu, não faço esse tipo de comentário, não. É... Evita comentar. Claro, você não comenta, mas se a outra, se a mulher comenta. Não, tá doido? Não, se ela comentou, ela que quer comentar, o problema é dela. Ela tá fazendo propaganda, ela... Arque com as consequências. Deixa depois eu fazer a pergunta. Ela começa a falar, às vezes você não tá nem de olho no marido, só acha o cara bacana, casou com a minha amiga, não sei o quê. Ela começa a falar demais do cara. Não, a mulher, que mesmo que ela não queira, você acha ela, que fica. Claro que você fica pensando. Você fica incitada fica? Claro, a pensar. Ela falou, ué. Então a sementinha da discórdia tá na cabeça da mulher mesmo. Mas foi plantada pela mulher, pela então própria. Não é culpa do marido. Não, não é culpa do marido, não. Gente, eu pelo menos, eu falo o seguinte. Eu tô namorando com você, por exemplo, e você me trai, eu não tenho nada que ver com a mulher que você saiu. Eu não tenho que resolver. O seu problema é com ele. É com você. Você é que me devia respeito. Claro, assim. Que se der, você vai soltar a mão nela. Você tá contraditório. Não, não vou, você não. Tá contraditório. Não vou, não. Você falou que a culpa é da... É sua. Você. É não. Sua. Você não, que tá comigo. Você que tem que me respeitar, não é ela, não. Vamos exemplificar de novo a pergunta que eu fiz. Não, o que ele você, falou. Eu namoro contigo. Você plantou a sementinha você da discórdia. Você falou com a Joaquina que eu sou bambambam. Bam, bam. Exatamente. Aí a Joaquina vem pra cima de isso. mim e ficou comigo. A isso. culpa não é minha, é sua. Ah! Que você é que fez, você que fez o comercial, ué. Porque ela nem tava de olho. Você que vendeu o produto. É. Não, mas se você você não ia ficar, não, ué. Ué, Lu, você que indicou o produto. Então tá, então vamos o contrário. Vamos o contrário. Você fica falando homem de não mim. Fala de mulher homem casada. Não fala. Não fala. Homem não, não fala. Não fala. Ele não fala da mulher dele. Se, ele, se ele fala é porque ele não vai assumir um relacionamento com ela. Porque ele não quer ficar com ela. É, se ele fala, assim, aquela ali é uma gostosa. Então, por isso é, caralho, não sei o que, sei o que, sei o que. Eu não falo, é que não, ele quer passar pra frente. Ele quer passar pra frente. Ele quer sair fora. Quer sair fora. Ele já falou assim. Se faz, fosse lá mesmo, se faz desculpa, propaganda. É assim, assim, assim, ela faz isso, é, isso. Se isso, se faz é propaganda, é uma noite, duas noites, nada mais. Exatamente. Ah, então é porque já tá doido pro lugar. Agora vocês, mulheres, não. Vocês são com relacionamento sério e ficam falando pras outras. Exatamente. Então eu acho que a culpa é de você. Isso aí eu vejo acontecer com a minha esposa. Ela faz muita propaganda que eu faço os trem dentro de casa. Não, ele não faz. Assim, meu marido faz os trem. Arrumou tal coisa hoje. Aí outro dia. Aí outro dia. Aí outro dia um colega dela. Essa inveja pode se causar um problema. Pode virar o problema pra ela mesmo. Porque tem esse problema de querer ficar matando a outra de inveja. Isso. É por isso que fica comentando. Mas eu acho disso, né? Eu nem com a amiga minha, próxima minha mesmo, eu não faço esse tipo. Evita, né? Como é que o cara é, deixa de ser. Eu acho desnecessário. Porque é nossa intimidade, tem que ficar saindo. Sim, não. Sim. Não, é o que o homem pensa. Mesmo que vocês mulheres não eu falo do outro, pra falar do outro. Do meu. O máximo que a gente fala é tipo, pô, não, minha esposa me ajuda muito com a parte de dinheiro, não sei o quê. É uma pessoa muito inteligente, batalhador. Companheiro. Mas nada. Isso a gente fala, isso a gente fala e fala com orgulho, né? É, isso é questão de orgulho. Pô, eu casei com uma pessoa que me faz crescer. É, não é porque ela tá orgulhosa, né? Pra matar outra de inveja. Ah, tá vendo o marido que eu rompei? Você não tem tempo, você não vai falar assim. Aí! Mas vocês, mulheres, têm um outro problema. Vocês, mulheres, e um problema, falam. E uma coisa que o homem também sim, tem, tipo assim. É se eu chego pro Everton e falo assim, pô, Everton, tal, pô, minha esposa é mó bacana, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Em vez dele crescer o olho e falar assim, porra, velho, parabéns, você deu sorte, viu, bicho? Levanta a mão pro céu. Homem não. Homem não cresce. Não cresce. Primeiro que a gente não fala com o intuito de falar de diminuir um cara. Exatamente. Segundo, você a gente só fala, vai tipo assim, falar com um cara que você já tem um relacionamento conhece, conhecido, um amigo, um colega. Você não vai isso. ficar falando pra qualquer não, um da sua não, mulher. Não. Quando você vê essa de falar pra todo mundo, é que quer exibir. É. É pra falar homem assim, não, você não isso. tem, mas eu agora, tenho. Agora vocês, mulheres, têm um sério problema também que hoje que eu vejo. Às vezes o relacionamento não tá tão ruim e começa a falar mal do cara. Isso! Soltar o cachorro. Isso é horrível. Isso é a coisa mais feia do mundo. Mais feia do mundo, eu também acho. Cara, teve quando eu tava pra juntar definitivamente os panos de bunda, um colega meu da faculdade, que ele é casado, ele falou assim, Carlão, quando você e sua esposa tiver brigado ou tiver qualquer discussão, conversa com qualquer um, menos com a sua mãe. Porque ela vai passar pra frente. É, porque, tipo assim, é um problema. Conversa com um amigo seu, fala com um amigo seu, chama um amigo seu, pô, tô precisando desabafar, troca uma ideia com o cara, beleza. Mas não fala com sua mãe, nem com seu pai. Por quê? Porque os dois sempre vão comprar seu boi. Exatamente. E pode acabar minando seu relacionamento. De repente a mãe não vai se aguentar e vai. Ah, e aí. Aí balanga, né? Balanga com essa. Aí ele falou, só, assim, fica esperto, não comenta, evita comentar em casa. Mas beleza. E fazer propaganda também, né, velho? Ficar falando, o relacionamento não tá bom. É porque sempre tem um filho de uma égua que tá perto, tá né? Que já é afim de dar nas suas pernas. Fala assim, vou quebrar as pernas desse filho da puta agora e tal. Fazer piorar. Já tá ruim, ele vai ver o que é ruim. Ele vai ver o que é ruim agora. Vou furar os olhos dele. Não, realmente a ética, masculina. A ética masculina com relação a isso é maior do que a feminina. É maior. Não que não existe. Tanto que não existe que é o seguinte: rara são as mulheres que você vai escutar falando isso, não. Marido, namorado, noivo, ficante, de amiga mesmo, minha. Também tô fora. Eu tenho uma dúvida. Por só exemplo. Que não é assim. Por exemplo. Elas olham. Vamos supor. Olha com outros olhos, né? E larga, perde a sua amizade se for correspondido. Ela prefere o cara do que a sua amizade. Só que ela não pensa que se o cara largou a primeira, isso pra largar que ela. Eu fico falando, gente. É a cegueira. O povo fica falando essa do tesão, isso aí. Minha filha, se você se envolve com um cara comprometido, o que que ele vai fazer com você? De chifrar também, é lógico. Já fez isso uma vez? É claro. É do caráter dele. De quando. Ainda mais agora que já tá escassa, o animal já tá escasso. Porque homem é homem, vocês têm que pegar ela. E não vem falar assim que todos traem. Porque eu, pelo menos, acho que você não é fiel à pessoa. Você é fiel à situação. A você. Se você tá bem, isso, a gente chegou a isso. Se você tá bem com aquela pessoa, você tá feliz ali, você não vai ter cabeça, você não vai ficar pensando em arrumar. Você não vai esquentar. Pessoa. É igual a empresa. Quando você tá bem na sua empresa, você procura mandar currículo? Não. Não manda. Você tá bem ali, tá tranquilo, tá gostando. Quando você começou a pensar em outra coisa, é porque já tem alguma coisa errada. Exatamente, já não tá tanta coisa assim. Mas deixa eu fazer a minha pergunta. Vamos fazer as perguntas porque já tá chegando na hora do final do debate. Ah, que mas eu tô no prejuízo, só que eu de mulher aqui, vocês dois ficaram. Você vale por duas. Só me ferrando, aí não que vale. Isso, que isso, Lu? A frase solta. Peraí, olha a frase solta. Só me ferrando no bom sentido.